Rodeio é tradição, e tradição é com o palito. Vamos recortar, Paulo Faria. Vai chegando o mês de agosto, vou tratando do meu peito. Cantar na festa do peão é o nosso plano feito. Ô, Chão Preto, terra boa é Barreto. Tem gente de todo canto, pela estrada e atalho. Tem peões de cativeiro e a grande queima do alho. Ô, Chão Preto, terra boa é Barreto. Nesses versos que eu faço pros amigos independentes, aqui fica o nosso abraço. Ô, Chão Preto, terra boa é Barreto. E os vaqueiros. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Leva tudo, palitão. Ui, ui, ah, uhul. O sol vem surgindo no horizonte, a estrela d'alva está indo embora. Vejo a lua toda prateada se desfazer ao romper da aurora. A linda paisagem me deixa feliz e traz para mim bastante alegria. Me faz recordar da mulher amada nesta madrugada, começo do dia. Toda noite passo na avenida, cantando em frente à sua morada. Eu lhe ofereço mais uma canção pra você, minha doce amada. Abra a porta da frente, ó querida, e vem abraçar o seu grande amor. Eu sei que me ama com sinceridade, com muito afeto e tanto calor. Por favor, mulher dos meus sonhos, ouça este pedido que faço. Eu quero tudo que você, meu bem, seus carinhos, seus beijos e abraços. Toda noite passo na avenida, cantando em frente à sua morada. Eu lhe ofereço mais uma canção pra você, minha doce amada.

e para os nossos pequeninos, não deixe-lhes faltar também o pão. Meu Deus, eu sei que estás ouvindo a minha voz. Não deixe o mais forte entre nós maltratar o próprio irmão. Meu Deus, eu sei que o fim dos tempos vem chegando. Caminham seus filhos esperando o Cristo da salvação. Fim dos tempos vem chegando. Caminham seus filhos esperando o Cristo da salvação. Um tempinho só, nós só vamos ali melhorar o caldo do feijão e já voltamos. Palito está apresentando a Arena Tradição. Palito está apresentando a Arena Tradição. Segura, mandar. Chama o meu ar.